Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Glória, glória ao nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao livro de Deuteronômio. Vocês já ouviram? Falou algumas vezes sobre o título em hebraico. Estas são as palavras. E hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 12. O capítulo 12 vai enfatizar o santo lugar para adorar a Deus. Naquela época, esse santo lugar era o tabernáculo, uma tenda onde Deus manifestava sua presença, sua glória. Mais tarde, esse centro de adoração foi para o templo, bem mais tarde, né? Estou avançando no tempo aí, nos séculos. E até que Jesus veio e deixou claro que o verdadeiro adorador adorará em espírito e em verdade. E nós passamos a ser o templo de adoração. Perceba que há uma continuidade no conteúdo e uma mudança na forma, nos lugares. Então, isso é sempre importante quando nós fazemos a leitura do Antigo Testamento, sempre importante observar. Tá bem? Nós vamos trabalhar com o texto do pastor Antônio Júnior como abertura, texto que foi enviado por um membro da equipe, e logo em seguida vamos para o capítulo 12. Além do santo lugar para adorar a Deus, no capítulo 12, nós também temos as orientações sobre os sacrifícios. Também é necessário observar que já na época de Jesus, isso havia mudado, substantivamente. E hoje, então, é totalmente diferente. Não é sacrifício feito com animais. Há uma parte do sermão que nós enviamos para você, feito pela pastora Margarete, que vai tratar dessa questão exatamente e vai tratar com mais profundidade. Então, ouça, por favor, meu irmão, ouça e transmita para as pessoas que você mais ama. Transmita para familiares, transmita para amigos. Nós queremos alcançar mais pessoas. Isso é fundamental para o anúncio do Evangelho. E também o texto trabalha no seu final com relação aos cultos cananeus e há uma postura mais agressiva, há uma postura mais bélica. Infelizmente, ainda hoje estamos vivendo nessa dimensão. Não é só no Oriente Médio, lá na Rússia com a Ucrânia, na África, infelizmente, né? O ser humano já devia ter superado essa maneira de se relacionar. Mas muitas coisas avançaram em tecnologia. Nossa, quantas coisas avançaram na nossa geração. Nos últimos anos, a tecnologia, da informação e muitas coisas avançaram. Sim, a ciência avançou. Sim, isso tudo é muito bom. Mas uma coisa que ainda não avançou, pelo contrário, involuiu, é o relacionamento humano. Isso também está cada vez pior. Também está na abertura desse sermão. Pastor, por que o senhor está enfatizando tanto? É para agradar a pastora, a sua esposa? Não! Não é para agradá-la. Se eu quiser agradá-la, eu vou agradá-la no meu relacionamento com ela. É porque, de fato, esse de todos os vídeos que nós postamos no YouTube, esse foi o mais profundo, o mais denso. E você, vale a pena você ouvir esses 50 minutos de ministração. Você não vai perder nada, você só vai ganhar e vai entender o que significa a salvação, o novo nascimento, o que é viver uma vida livre do poder do pecado, sem culpa nos ombros pela obra de Jesus. Bom, eu não vou aqui tentar reproduzir, nem serei capaz, nem sou capaz. Para cada um, Deus deu um dom. Deus deu para mim um dom, ou alguns dons, dois, três dons, para ela, outros dons. E para você, outros dons. Mas eu quero recomendar, você não pode perder. Eu, assim, com pessoas que já conheço e gosto na cidade. Aqui de Entre Folhas, Vargem Alegre, para pessoas que conheço em Minas, em São Paulo, no Brasil, assim, fico com dor ao pensar que você pode perder uma ministração dessa. Não perca, simplesmente não perca, porque a partir dela é que você vai abrir uma dezena de chaves de leitura para muitas outras coisas. Aprove ao Senhor, não foi disposição somente da pastora ou nossa como equipe, mas aprove ao Senhor que duas das mensagens postadas, uma falando sobre a mensagem na cruz, a mensagem da cruz, e esta para se fazer livre do poder do pecado, livre da culpa, sejam mensagens assim muito densas. Então ouça e mande para as pessoas, para elas entenderem o que significa a obra que Jesus fez por nós, já antes da fundação do mundo e depois, quando Jesus veio estar conosco há 2000 anos atrás. Tá bem? Então agora voltando aqui para o final do capítulo 12, já estou fazendo um resumo para você. Há uma postura mais bélica, né? Mais de luta, de confronto. E nós hoje temos que entender, como sociedade civil, que nós não vamos sair batendo em ninguém, matando ninguém, por causa da confissão de fé dessa pessoa. As pessoas têm direito, têm o livre arbítrio, elas podem não crer em nada. E você, eu tenho amigos que não creem em nada. E você pode ter um relacionamento com essas pessoas e dar o testemunho da sua fé no Senhor, Criador dos céus e da terra. Não vai fazer isso todo dia, toda hora, mas a sua vida é um testemunho. E também você pode testemunhar de outras maneiras. Muito bem. Então não vamos sair batendo em ninguém, agredindo ninguém, tomando posse da terra de ninguém. Isso era uma questão muito localizada no momento em que o povo de Israel sai do Egito e vai conquistar a terra chamada Terra Prometida. Terra que Abraão percorreu lá do norte até o sul e que o povo de Israel recebeu como herança da parte do Senhor, era uma promessa de Deus. E então, nesse momento, nós estamos narrando essa questão da posse da terra e do perigo que havia de se misturar com os outros povos por causa dos deuses, por causa dos rituais para outras divindades e outras situações assim, tá bem? Então, o texto trabalha, em suma, essa questão e é isso que eu vou trabalhar com você nos próximos minutos. Muito bem. Façamos a leitura do texto do pastor Antônio Júnior. Continue fazendo o certo, mesmo que tudo esteja errado. A obediência a Deus sempre traz recompensas. Então, se está tudo errado ao nosso redor, nós temos que fazer o certo. Ah, só não falei, nós postamos no YouTube, é YouTube, canal Metanoia. Uma palavra grega significa mudança de mente, mais assim, uma tradução mais curta. Porque para os gregos, quando você fala em mudar a mente, não era como nós pensamos em mente. A mente para os gregos era o centro de comando, vamos dizer assim, de toda a vida. Tá? Eles estavam bem adiantados em relação a outras civilizações da sua época. Mas deixa isso para lá agora. Então, canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama e Pastora Margarete Gama Lavoura também. Tendo lido essa abertura, leio agora do pastor Antônio Júnior a seguinte palavra. Em Josué 1, 8, 9, está escrito: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele nos abençoa, o irmão Everson, e a equipe que com ele trabalha, mais duas pessoas que enviam textos. E nós abençoamos a ele, a família, a eles e abençoamos a todos vocês também. Deuteronômio capítulo 12, versículo 1. São estes os estatutos e as ordenanças que cuidareis de pôr em prática na terra cuja posse Yahvé, Deus dos vossos antepassados, vos ofereceu como herança por toda a vida sobre a face da terra. Devereis destruir totalmente todos os lugares nos quais as nações pagãs estais desalojando. Costumam adorar seus deuses, tanto nos altos montes, como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubai seus altares, despedaçai suas estelas, colunas sagradas, e queimai seus postes, a deusa Aserá. Triturai todos os ídolos e imagens dedicados aos demais deuses, e eliminai por completo todos os nomes deles e daqueles lugares. Vós, contudo, não adorareis a Yahvé, vosso Deus, do mesmo modo como eles cultuam seus deuses. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Levareis para lá vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos e vossas dádivas especiais, o que em voto tiverdes prometido, vossas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos, e comereis lá diante de Yahvé, vosso Deus, alegrando-se com todo o empreendimento das vossas mãos, vós e vossas famílias, com o que o Senhor, vosso Deus, vos tiver abençoado. Não procedereis conforme agimos aqui, nesse dia, cada um fazendo de acordo com o que entende ser melhor, porquanto ainda não entrastes ao lugar de descanso e à herança que Yahvé, vosso Deus, vos estará concedendo. Portanto, atravessareis o Jordão e habitareis no território que Yahvé, vosso Deus, vos dará como herança. Ele vos dará descanso e protegerá de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança. Então, para o lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido como habitação do seu nome, é que transportareis tudo o que vos ordenei: vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, os dons das vossas mãos e todas as oferendas escolhidas que tiverdes prometido como voto a Yahvé. Alegrar-vos-eis diante do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas e o levita que habita em vossas cidades, por não terem recebido terras nem propriedades. Vocês observaram, no início da leitura, já há aqui uma postura bélica. O período de deserto está acabando, eles estão entrando na terra prometida, e nessa terra as pessoas adoravam outros deuses. Então, no versículo 3, né? Derrubai os altares, despedaçai as colunas sagradas, queimai os postes a Deus Aserá, triturai os ídolos e imagens e assim por diante. Aí você vai dizer: pastor, então o senhor está dizendo que nós temos que aturar essas divindades e ficarmos em cima do muro? Não, não, de modo algum estou dizendo isso. Nós vamos continuar buscando fidelidade ao Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso eterno libertador. Nós vamos ter essa postura. Sim, vamos ter essa postura. Todavia, aquele era um momento de confronto armado. Era um momento de conquista de uma terra. Era um momento específico da história. Só o que eu estou dizendo é que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Nossa luta não é contra pessoas, não é contra lugares, não é contra nações. Nossa luta é contra o diabo, o mundo e a carne, a velha natureza. Tá bem? É só isso que eu estou dizendo. Não vamos ficar em cima do muro. Vamos ser e buscar ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Só estou dizendo que a forma de fazer isso mudou radicalmente. Ou, pelo menos, tem que mudar radicalmente, porque aquele era um momento. Também um outro destaque é que já estava encerrando o período do tabernáculo no deserto, já que eles iam conquistar a terra prometida. Então, escolher-se-ia o lugar onde a arca do Senhor ficaria em Israel, e nesse lugar onde a arca iria ficar, então o culto deveria se dar. Tá bom? Então já dois detalhes importantes. Muito bem. Observando o versículo 1 ao 12, nós podemos fazer uma sinopse. Os capítulos de 12, que é esse, a 26, consistem numa nova sessão de estatutos, ordenanças, apresentados por Moisés ainda, a fim de preparar a vida religiosa, a vida civil, a vida social, a vida doméstica do povo. Tomara o Senhor, Oxalá, como nós dizemos, tomara que Deus nos ensine a transformar a nossa vida cristã, alcançando todas as áreas dessa vida, área civil, social, doméstica, em todas as áreas, tá bem? Então, Moisés preparou o povo para isso, o povo de Israel, para quando entrasse em Canaã, passassem a viver na terra prometida. Israel só deveria adorar Yahvé, assim como nós só devemos adorar ao Senhor, no lugar escolhido pelo próprio Senhor. Hoje, o lugar escolhido, em primeiro lugar, é o meu e o seu coração. Nós somos o templo do Espírito. Claro que podemos ter locais de encontro, casas de pequenos grupos, igrejas, é claro que sim, mas o primeiro lugar de adoração, o primeiro templo onde habita a presença e a glória do Espírito Santo de Deus é a minha vida e a sua vida, nós que aceitamos a Jesus e que nascemos de novo. Moisés exigiu a destruição de todo santuário idólatra, assim como nós devemos destruir toda a idolatria, superstição e paixões acima do amor a Deus que acompanham nossa alma. Restringiu a adoração e ao culto, e o culto ao santuário central, como eu disse a vocês. Prescreveu normas acerca dos sacrifícios e da matança dos animais para a alimentação. Graças a Deus, isso já não é mais motivo de culto religioso na maior parte das religiões. Não é só na cristã, não. Na maior parte das religiões. Ainda bem, né? Louvado seja Deus por isso. Já não é mais feito com animais. Isso também está previsto no sermão. É um momento de rara felicidade. Eu brinquei com ela, com a pastora, e disse: olha, agora você tem um desafio grande, porque repetir em termos de densidade o que foram esses 50 minutos é um desafio, né? Então, aqui não adiantava nada, né? Como ela disse, matar touros para remissão de pecado, matar animais para remissão de pecado, não remia totalmente. Só o sangue de Jesus é que pôde remir por completo. Aqui ainda havia esses sacrifícios. É a história da revelação. Pastor, por que muda? Muda porque a história muda e Deus respeita essa história que ele permitiu que fosse criada. Na verdade, ele não desejava isso. Ele queria que nós não tivéssemos desobedecido desde Adão e Eva. Mas uma vez que desobedecemos, ele permitiu que isso acontecesse. E isso se chama revelação de Deus na história. E na história da revelação, nós vamos ver momentos diferentes, formas diferentes. O conteúdo principal é o mesmo, mas a forma de adoração é diferente. Mesmo na questão da nova aliança e da antiga aliança, sim, claro, a antiga aliança é uma sombra, há uma linha de continuidade. A ideia de sombra e realidade completa, na verdade, quem escreveu Hebreus já dominava não só a cultura judaica, a teologia judaica, mas conhecia também a teologia grega. O pensamento grego, perdão, não exatamente a teologia, mas o pensamento grego. Por quê? Porque quando ele usa a ideia de sombra, ele está falando exatamente de Platão. Quando ele usa de algo, sombra como algo transitório, temporário, insuficiente, e quando ele está falando sobre sombra e depois realidade completa, ele está usando Platão, mas está usando explicitamente Platão. Ele não citou porque provavelmente nem todos conhecessem, mas ele está usando categoricamente. Não dá para dizer assim, ah, foi um acidente ou foi porque Deus revelou. Não, Deus não revelaria dessa maneira. Ele ia usar outros instrumentos só contidos no Antigo Testamento. Ele utilizou, Deus revelou, porque a história já tinha andado e isso já tinha sido dito pelos gregos. E então, já sendo de conhecimento, pelo menos dos teólogos e pensadores, um autor como ele pôde usar essa categoria para falar sobre sombra e realidade, sobre sombra e plenitude. Por exemplo, vou deixar claro para você, até no ensino médio já se ensina o mito da caverna, né? Então, aí todo mundo que já fez ensino, segunda parte do ensino fundamental e ensino médio, já ouviu falar. E naquela época, então, os pensadores já conheciam e ele vai utilizar. Isso está presente no sermão também, que, irmão, você não pode perder. Você não pode perder. Bom, Deus prescreveu normas acerca dos sacrifícios e da matança dos animais para a alimentação e advertiu seu povo quanto à influência das práticas pagãs e idólatras dos povos estrangeiros. Na vida cristã também não se pode negociar com o pecado. Quero reforçar isso, quero colocar tudo em letra maiúscula. Na vida cristã não se pode negociar com o pecado. É inegociável. Ou ser transigente. Nós não podemos ser transigentes, nós temos que ser intransigentes com relação ao mal. O preço é sempre muita tristeza e sofrimento se você não vive de acordo com a vontade de Deus. Quando não, a própria morte. Porque o salário do pecado é a morte, 2 Coríntios 6. Embora a habitação de Yahvé seja nos céus do universo, aleluia, 1 Reis capítulo 8, seu nome no qual se manifesta sua pessoa e natureza representa-o no santuário, que nesse sentido também é a sua habitação. Uma habitação no meio de nós, como Jesus, Emanuel, Deus conosco, como o Espírito Santo, dentro de nós. É o santuário. Nós somos o santuário agora. Habitação, local da habitação de Deus. Claro, não na sua inteireza, porque se ele viesse habitar na inteireza dele dentro de nós, ele nos dissolveria, nós seríamos aniquilados, nós iríamos sucumbir se toda a presença e glória de Deus viesse. Mas ele vem como Espírito Consolador, ele vem como presença dele, como porção da glória dele, de tal maneira que nós possamos suportar essa presença. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Eu penso que com isso nós podemos entender bastante do capítulo 12, podemos pelo menos ficar com vontade de ler depois. Quando eu digo para vocês que não é um estudo, não, não é. Não é uma questão de preciosismo. É porque para fazer o estudo, eu precisaria agora pegar três, quatro itens desses, ou o contexto como um todo, e trabalhar uma série de elementos presentes. Então, não é um estudo bíblico. É um sermão? Não, não é um sermão. Porque num sermão você escolhe, dentro de um capítulo, três, quatro, cinco itens e vai procurar aprofundar a palavra sobre essas questões. Então, não é um estudo, não é um sermão. Ah, então é o quê? É uma devocional. É um momento de devoção. É um momento onde nós temos claro, essa é a proposta do WhatsApp, quando nós lemos um capítulo da Bíblia com você. E deixamos que esse capítulo, né? Esperamos e oramos que esse capítulo fale ao seu coração e desperte em você o desejo de conhecer mais e mais, de fazer estudos, de ouvir sermões. É um momento devocional, de devoção, né? De estar com Deus, de fazer um voto a Deus, de ter uma relação com Deus. É um momento de relação com Deus. Quando nós inauguramos o YouTube agora, ele tem mais afeição, ele tem mais afeição de um sermão. Embora haja ensino, ele tem mais afeição de um sermão. No blog, ele segue essa afeição devocional com um acréscimo. Quando algumas ministrações são feitas pela missionária, Vivian ou por outros, às vezes o número de informações, e não só o número, mas a qualidade da informação que é dada, lembra um estudo bíblico mesmo. Eu cito Apocalipse. Então, aí lembra estudo bíblico. E o YouTube lembra sermão. O WhatsApp pretende ser um momento devocional. Orientações sobre os sacrifícios. Penso que já temos falado sobre isso, mas vamos ler o capítulo. Fica atento a ti mesmo, não oferecerás teus holocaustos em qualquer lugar que te agrade. Porquanto é somente no lugar que o Senhor houver escolhido, numa das suas tribos, que deverás oferecer teus holocaustos, e lá deverás pôr em prática tudo o que eu te ordeno. É o lugar onde estava a arca, onde a arca iria ficar, tá bom? A arca da aliança. Todavia, poderás abater os teus animais em qualquer das tuas cidades e comer quanta carne desejares, como se fosse carne de gazela ou de cervo, de acordo com as bênçãos de Yahvé, que teu Deus houver concedido. Poderá participar desse alimento tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro. Aqui é a questão do ritual com o sacrifício dos animais, que hoje não fazemos mais e desde Jesus já é absolutamente necessário que se faça qualquer sacrifício dessa natureza. Contudo, não poderás comer o sangue. Tu derramarás por terra como água. Porque para os hebreus sangue é um sinônimo de vida. Então não se podia comer o sangue, porque no sangue havia vida, entre outros elementos. Não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que por meio do voto tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Em vez disso, tu comerás na presença de Yahvé, teu Deus, somente no local que o Senhor, teu Deus, houver escolhido. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que mora contigo, e te alegrarás diante do Eterno, o teu Deus, de todo o empreendimento das tuas mãos. Irmãos, então prestem atenção. Onde a arca fosse colocada ou fosse estabelecido o local da adoração, da oferta, era ali que o povo de Israel tinha que fazer a sua adoração completa. Podia até matar lá no local os animais, matar alguns animais lá no local onde moravam, mas depois a cerimônia completa devia ser feita no local adequado. Hoje eu afirmo para vocês que o principal local adequado para a adoração do Rei dos Reis é você, é dentro de você. Não é nem o grupo pequeno, não é nem a igreja, isso tudo vem depois, onde nós estamos com os irmãos e as irmãs. É dentro do seu espírito, é dentro do seu coração. Aí é o lugar. Com isso não estou desincentivando, né, ou incentivando ninguém a não pertencer a uma comunidade. Estou só dizendo que Deus deseja adoração no templo, e o templo do Espírito Santo agora é você. Muito bem. Versículo 19, um aspecto importante a ser observado. E não é por causa própria, não, é para que você não caia em pecado. Portanto, tem o cuidado de não abandonar os levitas enquanto estiveres vivendo na própria terra. Quando Yahvé, o teu Deus, tiver alargado o teu território de acordo com o que te prometeu, e desejares comer carne e pedirdes: eu gostaria de comer um pouco de carne, poderás comer quanto quiseres. Irmãos, pode comer quanto Deus te der para comer. Agora, não esqueça os levitas. Quem são os levitas hoje? Sempre foram assim. Os levitas não ficavam só cantando no tabernáculo, depois onde estava a arca e depois no templo. Não. Os levitas faziam toda a limpeza, cuidavam da entrada do tabernáculo. Há muita gente que fica chamando o ministério de cânticos e diz: agora vem os levitas. Não, está impreciso. Eles só serão levitas se eles forem de dedicação integral ao Senhor e estiverem dispostos a fazer tudo o que tem que ser feito para a adoração do Senhor, se dedicar integralmente ao Senhor. Inclusive, eles lavavam o local onde os animais eram sacrificados, lavavam, limpavam o tabernáculo. Então, os levitas cuidavam da limpeza, cuidavam do sacrifício, cuidavam de tudo. Não é cantar. Cantar também. Tocar instrumento também. Mas levita não é só aquele que canta e toca instrumento, não. É aquele que está totalmente dedicado. Não esqueça os levitas. A igreja continua não lembrando dos levitas. Não lembraram de muitos homens de Deus, profetas. Jesus e os apóstolos precisavam das ofertas, até que lembraram dele, né? Mas ele vivia integralmente para a obra. Não lembraram do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto esqueceu, esqueceu não, deixou de enviar as ofertas para o apóstolo Paulo. Ele exorta a igreja. Então, isso continua por 2.000 anos. Isso não pode acontecer. E não pode acontecer não é por quem se dedica integralmente. Porque quem se dedica integralmente será de alguma maneira suprido por Deus. Nem que Deus tenha que mandar uma ave, como mandou para Elias, e trazer um pedaço de carne. Deus é capaz de pegar uma ave e mandar um pedaço de carne para Elias e hoje para os levitas, de dedicação integral. Deus providencia. É por você. Porque se você estiver esquecendo esses missionários, esses obreiros e obreiras, você está incorrendo no erro de abandonar os levitas. Portanto, tenha o cuidado de não abandonar os levitas. Apenas certifique-se que ele é levita mesmo, que ela é levita mesmo. Porque hoje em dia o que tem de pilantra, bom, sempre deve ter havido, né? A história mostra as discrepâncias humanas, mas sempre houve. Agora, como hoje, é uma coisa assim impressionante. Impressionante. Então, tenha o cuidado de não abandonar o levita. Enquanto estiver vivendo na tua própria terra, por favor, por você, não é por mim, por você. Se o local que Yahvé, o teu Deus, escolher para assentar o seu nome estiver muito distante de ti, poderás então imolar as vacas e ovelhas que o Senhor teu Deus te houver concedido, conforme te orientei. Poderás comer nas tuas próprias cidades o quanto desejares. Olha só, isso era permitido. Do mesmo modo como se come a gazela e o cervo, assim comerás. O cerimonialmente impuro, como os puros, podereis comer livremente. Todos eram convidados para a mesa. Isso é bonito na história de Israel. Ainda hoje, entre eles, basicamente, há muito dessa celebração. Ser fiel, portanto, para evitares e não comeres o sangue. Só cuidado com isso. Eles tinham que tomar cuidado com isso, sobretudo por causa da lei no aspecto sanitário. E eu diria que é mais que sanitário, por causa do significado de vida. É lei moral também. Então, ser fiel, portanto, e cerimonial. Ser fiel, portanto, para evitares não comeres o sangue, porquanto sangue é a vida. Sendo assim, não comas a vida com a carne. Jamais o comerás. Derrama-o sobre o chão da terra como se fora água. Não o comas para que tudo vá bem a ti, a teus filhos, depois de ti, pois desse modo estarás fazendo o que é direito e justo aos olhos do Senhor. Entretanto, de tudo quanto te pertence, tomarás o que tiveres consagrado, bem como teus sacrifícios votivos, seus votos, e irás ao local que o Senhor houver escolhido. Tá bem? Então, mais um detalhe, por isso que até hoje o povo de Israel guarda, se reserva a não comer determinados alimentos que eles consideram impuros. E outros que eles consideram puros, eles comem, só para você saber. Mas também não é uma exclusividade de Israel. Há outros povos, basicamente no Oriente Próximo, que também fazem isso, e há algumas religiões que estabelecem isso. Não o comas a ti e a teus filhos depois de ti, pois desse modo estará fazendo o que é direito e justo aos olhos do Senhor. Entretanto, de tudo quanto te pertence, tomarás o que tiveres consagrado com teus sacrifícios, irás ao local que o Senhor tiver escolhido, oferecerás teus holocaustos, a carne, o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Eterno teu Deus, e comerás a carne. Ouve, pois, com atenção, para pôres em prática todos os princípios que te ordeno, nesse dia, a fim de que tudo corra bem a ti, a teus filhos, por todas as gerações futuras, porque estarás realizando o que é bom e certo perante o Senhor, o teu Deus. Uma observação: Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Jesus não deu ênfase a essa questão, a algumas questões ligadas à lei jurídica, à lei sanitária, à lei cerimonial. Jesus não deu. Por isso, nós, seguidores de Jesus, não seguimos, estrito senso, aquilo que está aqui previsto na comunidade judaica. Ah, então há uma contradição de Deus entre o Antigo e o Novo? Absolutamente. Não. Há uma linha de continuidade na revelação. É que Jesus é a revelação máxima, o Messias de Israel. E Jesus, então, diante da lei, da Constituinte, estabelece a jurisprudência, ou seja, ele estabelece aquilo que de fato e de verdade deve ser observado. Tá bem? E nós, como seguidores de Jesus, vamos seguir a verdade daquilo que Jesus nos deixou estabelecido. Ele é a fonte primária da revelação para um cristão. Depois a própria comunidade cristã. E, claro, depois vamos aprendendo a fazer a leitura e as conexões com o Antigo Testamento, mas sempre guardando essa ordem de que Jesus é a fonte primária para nós. Senão, nós não seríamos cristãos, seguidores de Jesus. Estaríamos no judaísmo até hoje. Então, a fonte primária para nós é Jesus, a continuidade do movimento de Jesus, a igreja. É como uma espécie, estou dando exemplo, só um exemplo, é como uma espécie de fonte secundária, porque Paulo já vai ter que trabalhar, Pedro, João e outros vão ter que trabalhar com a formação das igrejas, e quando as igrejas surgem, é diferente do movimento de Jesus. O movimento de Jesus, ele está indo como mestre à frente e os discípulos atrás. A formação de uma igreja, de uma comunidade, já implica em outras nuances. E depois dessa fonte primária e a sequência dela, que é a fonte secundária da Igreja Apostólica, aí você está pronto, de fato, para fazer a conexão com o conteúdo da revelação, com a história da revelação no Antigo Testamento, sem cair no judaísmo, respeitando o judaísmo e respeitando a todos os credos, mas você estará pronto, nós que viemos dessa herança, a fazer a leitura e a conexão que deve ser feita. Para encerrar, versículo 29 a 32. Contra os cultos cananeus. Já mencionei para você também naquela breve explicação na nota da BKJA. Quando o Senhor, teu Deus, tiver eliminado da tua presença as nações pagãs, olha só, eliminado, que estás a ponto de invadir e expulsar, e as tiveres conquistado e habitares em suas terras, fica atento ao teu próprio comportamento. Não te deixes seduzir, não vá seguir os deuses delas, ponderando como essas nações servem aos seus deuses. Que interessante! Vou fazer o mesmo. Não, não procederás desse modo para com o Senhor, o teu Deus, pois essas nações pagãs ofereciam a seu Deus, aos seus deuses, perdão, tudo que é abominação aos olhos de Yahvé, tudo que ele odeia e rejeita, como queimar seus próprios filhos e filhas em sacrifícios aos seus ídolos. Portanto, aplica-te, pôr em prática tudo quanto te ordeno, nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Por isso é uma linha de continuidade, porque nada pode ser acrescentado e nada tirado do conteúdo do texto. O que você tem que observar, aí não é nem o caso de acrescentar ou retirar. O que você tem que ler com cuidado e saber fazer aplicação para um período da história, outro período da história, é a questão da forma. Você vai pôr em prática tudo que está aqui, na essência, mas não vai acrescentar. E não vai tirar nada da lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas, por exemplo, nesse sermão que eu estou dizendo para você ouvir e divulgar, irmão, ouça, 50 minutos. Metanoia, último sermão, pastora Margarete, tire o peso do pecado de seus ombros, né? Você vai ver a jurisprudência, Jesus falando sobre a lei, a remissão da lei, como o pecado foi tirado de sobre nós. Não é que ele não é que não haja pecado, há pecado, mas na medida que há o pecado, há também a remissão pelo sangue de Jesus, e a remissão foi feita antes da gente nascer, portanto, é como se ele não houvesse. É espetacular mesmo. Mas para fechar hoje, portanto, aplica-te a pôr em prática tudo o que te ordeno. Nada acrescentarás e nada tirarás da lei. Linha de continuidade. Para quem está começando aí no estudo, cuidado para você não cair em heresia. Há uma linha de continuidade na revelação. Até que chegue em Jesus, ele estabelece a verdadeira interpretação da lei, nós chamamos de espírito da lei, e ele revela aquilo que nós devemos entender na profecia, nós chamamos de espírito da profecia. Tá bem? Só uma última observação: entre os deuses que ofereciam, as pessoas ofereciam os filhos e filhas aos ídolos, está a deusa Será, que nós mencionamos no texto. O deus Baal. E ofereciam as crianças para eles. Então, o povo de Israel foi chamado a não fazer isso. Claro, glória a Deus por isso. E hoje também, que não façamos isso, em nome de Jesus, de modo algum. E também tomar cuidado para não fazer não deixar de fazer a cerimônia de entrega do filho, mas ter uma vida cristã tão rasa, tão rasa, tão rasa, que o filho cresce, a filha cresce e não tem uma experiência com Deus de jeito nenhum, porque não vê nada disso em casa, não vê nada disso ao redor. Então, tomar cuidado. Claro que não basta só o testemunho, existe o livre-arbítrio, tem tudo isso, mas é importante que nós façamos o máximo que pudermos para evangelizar os nossos filhos. Muito bem, que bênção! Mais um capítulo lido. Esse é o foco principal do WhatsApp. Lê o capítulo. Essas meia dúzia de observações são pitadas, pitadas de informação sobre o capítulo, mas o foco é a leitura de um capítulo por dia da Bíblia, cada vez que nós abrimos. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te faça permanecer na presença do Senhor. Faça com que nós todos permaneçamos na presença dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e assim permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.